Thank you. Salvador, bom dia. Eu ouvi a Papa na posição remota. Golf Índia Papá, bom dia, prossiga. Golf Índia Papá solicita autorização reboque da remota 12 para posição número 11, rádio principal. Golf Índia Papá, autorizado inicial reboque, reporte finalizando até posição 1-1. Reportará. Alfa Uniforme Charlie, bom dia, prossiga. Alfa Uniforme Charlie, manda no parte 3, posição 4-1. Solicitando autorização para a parte dos motores por 5 minutos, acha. Uniforme Charlie, coordenação com a Infraero, reporte finalizando marcha lenta, giro de motores, parte 3. controlo no estacionamento. 6251, prossiga. 6251, não está na posição. Precisa girar motor, solicita autorização para girar em marcha lenta na posição para ajudar algum tempo. Tente coordenação com a infra-aero, pode finalizar no giro, 6251. Coordena, realizou 6251. Salvador, é o Gol, Gol Índia Papa, na posição 11, formando o carro do rebote. Bom dia, obrigado. Gol Índia Papa, bom dia. Salvador, bom dia, 9961. 9961, bom dia, prefeito. Autorização para Guarulhos, nível 1360. Número 61, Guarulhos autorizado, nível 360. Decolada pista 10 com curva direita na subida da El, subida da Mótiva. Intercepta pêndulo 10 até Tango Bravo Eco Taubaté. Aciona 5154, controle 119, decimal 35. Então fomos autorizados a nível 360 para Guarulhos, decola da 10, primeira curva direita da Eulê da Motiva. Upers do Lu 10, Taubaté. 5154 no transponder, 1935 é o controle Salvador, o voo 9961. 9961, seja mesmo correto. Chance outro por estacionamento. Estamos no portão 7. Uniforme Charlie, bom dia. 1961 no solo. É, escuta, prossiga. Modifique por gentileza o transponder, será o 5157. 5157 no transponder, eu vou 9961. Salvador, bom dia, 7601, informação Delta, o 360 para Congonhas, tá bom? São 3601, informação Delta, confere. São Paulo, Congonhas, autorizado, nível de voo 360, decola da pista no zero com a primeira curva à direita, na subida da El, Leda Motivo, intercepta o pêndulo 10 até Pobave e após o pêndulo 16 até Bravo da Zulu, Belo Horizonte, conforme a rota do plano de voo. Aciona 5160, controle 119, direção 35. Autorizado 360 para São Paulo, Congonhas, decolando a 10, com a direita na saída da El, Leda Motivo, intercepta o pêndulo 10, Pobave, pêndulo 16 até Belo Horizonte, segue conforme. 3460 e o 4290, 3601. Então 3601, seja muito correto, estima pronto, congestionamento. Vai ser mal, 3601. Acelero 6251, bora solicitar autorização para Guarulhos, informação Delta. Ler 6251, informação Delta confere, Guarulhos autorizado, nível de voo 360, decolada pista 10 com curva direita na subida da El, Leda Motivo, intercepta peso 10 até Tango Bravo Eco, Taubaté, e após conforme a rota do plano de voo. Aciona 5161, controle 119.35. Autorizado para Guarulhos, nível 360. Não, no zero, curva esquerda, saída da Eulinda Mótica, que é Upper Zulu 10, direto Tango Bravo Eco, 61 no transponder, 193 no controle, canal 1 na posição. 6251, correto, chama pronto, puxa ferimento. Chamado. Solo Salvador, voo 9961 no portão 7, pronto para puxa acionamento. Voo 9961, no livre puxa, uma táxi. Autorizado, puxa, porta táxi, voo 9961. Estacionamento, portão 2, portão 3601. Portão 3601, liga para o chama táxi. Não, para o táxi, portão 3601. Solo do 9961 no ponto pro táxi, 134 a bordo, 410 Galeão. No livre táxi, cidade principal e índia, ponto de espera, torre 18095, ajuste no 0 no meio. Macho e índia, ponto de espera 1895, 18 no meio. 18095 hoje. 18.95, que é isso? 18.95, obrigado. que a aeronave datou? Confirme. Prossegui a aeronave datou, está finalizando o curso. Solo azul alfa uniforme Charlie. Alfa uniforme Charlie, prossiga. É, isso aqui é a autorização de reforço, parte 3 para o parque principal, posição 2. Alfa uniforme Charlie, autorizado inicial reboque, reboque para ingresso, parte principal. Ok, agradeço. Mas o logo 9961 está pronto. Gol 9961. Está com 174 a bordo, 350, alterno galeão. 103601, parte principal Índia, ponto de espera, estou vindo no 8, decimal 95, ajuste 1016. 1016, direita, na ponte de espera 295, 103601, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 3601, está no ponto de espera pronto. 3601, bom dia, autorizado a linha de colapso, estou na 0, vento 1, 9, 0 graus, 02, né? Linha de colapso, estou na 0, 3601. Gol 9961 após a rolagem do TAN, aliar e manter o TAN zero. Aliar e manter a posição 9961. Solo Azul Alfa, uniforme Charlie, pronto para ingressar o bairro principal. Sim, obrigado, bom dia.